Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que debate apenas temas relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje está cá a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP, o Carlos Ardisson do CDS e o António Proa do PSD. Deve estar mesmo a chegar. Hoje vamos falar da situação das pessoas sem abrigo, nos Anjos, em Lisboa, e também da candidatura das Marchas Populares de Lisboa à Lista Nacional de Património Cultural e Material. Primeiro vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla Madeira, comece por si esta semana. Muito boa tarde a todas e a todos. O tema que me chamou a atenção foi uma pequena manifestação, não sei se poderei chamar assim, que aconteceu no, não neste domingo passou, mas no outro domingo, de um conjunto de cidadãos terão junto ao chafariz do Largo do Intendente, não é bem do Largo do Intendente, que fica na Avenida Almirante Reis, mas é o que fica ao pé do Largo, fizeram um pequeno protesto para o fato dos chafarizes de Lisboa, não Sim. só este em concreto, não estarem a funcionar, nesse manifesto fazem um pedido à Câmara para arranjar as fontes da nossa cidade, e eles fazem uma inauguração fictícia, e eu não estive no local, portanto eu li a notícia, chamou-me a atenção, porque até achei piada, não trago aqui, enfim, para fazer uma crítica ao facto dos chafarizes da cidade não estarem reabilitados, como eles dizem. Eles dizem que, e bem, que é muito importante haver água potável, é uma das formas também de acabarmos com o plástico, das garrafas de plástico, portanto, havendo chafarizes com água potável, como havia há uns anos atrás. Mas agora há aqueles pontos atrás. De apal, não é? Novos, para se encher garrafas. Sim, sim, que... sim, também. Mas sim. Eu não queria... Mas aqui são isto chafarizes. Ocorreu, certo, e esta notícia chamou-me a atenção por um motivo muito simples. Sim. É que este conjunto de cidadãos precisam de estar mais informados sobre os vários chafarizes que estão reabilitados, e basta irem à Freguesia da Misericórdia. Eu digo isto com muito orgulho, que nós neste momento temos os objetivos. Alguns. Já reabilitei todos. Todos? Todos. Quantos a Freguesia da Misericórdia, ora, contanto o Largo de São Paulo, que estava inativo desde 1960, o Largo Agostinho da Silva, que também já estava há algumas décadas, o chafariz do Largo do Século, que foi o último, que foi reabilitado há poucos meses atrás, foi e o vão último. Três. Aí vão três. O da Glória, em São Pedro de Alcântara, portanto, quatro. Estamos aqui já quatro chafarizes históricos, e eu acho que não me está a falhar nenhum dos chafarizes. Depois temos os vários lagos, que alguns também estavam inativos, os bebedouros e as bicas. Quando eu tomei posse em 2013, lá está, fruto da reforma administrativa para a Câmara, estas coisas não eram muito importantes dentro de todo o peso que tinham de coisas para tratar na cidade de Lisboa. Sim. Ter bicas inativas não era, pelos vistos, um problema para a bicas Câmara são, de é Lisboa. Bicas é só aquele sítio onde se pode beber, não é? Bicas, que havia nos jardins. Digamos que é uma fonte pequena e que existe em vários sítios históricos, que se nós andarmos pelo bairro da Bica, por Santa Catarina, ao início da Rua do Século, que é um sítio muito conhecido, estamos no Príncipe Real, começamos a descer a Rua do Século do lado esquerdo, também está lá uma bica, e nós começámos por aí, pegámos pelo mais simples e mais barato, e portanto reabilitámos as bicas todas rapidamente. Depois começámos pelo mais caro, e que precisa de parecer da Direção-Geral do Património Cultural, da Câmara, portanto a Junta de Freguesia, uma parte com delegação de competências, com os CDCs, com os contratos de delegação de competência, outra parte com verba própria, foi reabilitando. Devagarinho, uhum. Um a um, reabilitando todas as bicas, todos os chafarizes, e estes chafarizes são chafarizes ainda grandes, e portanto isto para dizer que alguns já estão reabilitados. Exatamente, e portanto não precisamos de estar à espera. Enfim, nós tivemos capacidade financeira e tive uma equipa interna com conhecimento que me permitiu fazer isto, e tenho um grande orgulho dessa nossa equipa, para dizer que eles têm razão, isto é um património histórico que deve ser reabilitado, mas já existem muitos sítios onde já se reabilitaram. Muito bem. Carlos Artesão, no seu minuto. Cumprimentar as colegas aqui, o António ainda não chegou, estará a chegar. Está numa comissão, não é? De trabalho. E, portanto, já deve ter terminado. A Antonieta e os nossos ouvintes também. O primeiro minuto é mais um pedido, um alerta que me ocorreu com esta temperatura que tem estado. Nós ontem passei pelo Castré e estava um movimento de bombeiros, e depois vim a saber de um jovem que entrou o rio adentro e lá ficou. Hoje, ao início da tarde, é notícia que até hoje morreram 17 Sim. pessoas nas praias portuguesas. Sim. Não é brincadeira, por afogamento. Estamos com uma temperatura muito elevada para a época, mas até 15 de abril. O mar nunca é para ser desrespeitado, quanto mais numa altura em que não percebo grande coisa do mar, mas sei o suficiente para dizer sim, o mar que de agora, inverno, as pessoas falam abril, no mar de inverno, tem muitos agueiros e portanto exato, é perigoso. Portanto, e mesmo no nosso Rio Tejo tem que se ter cuidado, porque há lamas e há outras partes em que a pessoa pode ficar presa e não regressar. Isto foi no Rio? Isto foi no Rio. Nós, quando passei com a família por ali, percebi-me que havia lá um grande fluxo de bombeiros, e depois nas notícias conseguimos perceber o que é que se passava, pronto, e lamenta-se a perda de uma vida. É. Por outro lado, um outro apelo é que os locais onde as pessoas vão quando está a bom tempo, e o Parque das Nações é um dos exemplos, e nós gostamos muito de receber as pessoas e que vão e que façam piqueniques e que estejam, mas depois há um problema no final, é que os nossos recipientes, as nossas papeleiras, não têm capacidade para um piquenique de 40 ou 50 pessoas para que ser depositado o lixo. Os restos pessoas, da feijoada de 40 pessoas. De tudo, é ou 40 ou 50 pessoas. Portanto, as pessoas até colocam os lixos à volta. Eu já pedi até à Câmara Municipal um reforço da mudança daquelas papeleiras no Parque Tejo, porque há muita procura, e hoje em dia faz-se muito, produz-se muito mais lixo do que o que há uns anos atrás acontecia. E isto deve passar-se pelas outras freguesias, onde há espaços onde as pessoas vão, e era um alerta que as pessoas tentem acondicionar ou mesmo levar de volta o lixo e colocar num contentor adequado, porque senão fica exposto, e ali no nosso caso, durante a noite, vêm gaivotas, vem alguém que passa e dá um pontapé e ficamos com o lixo espalhado, e é uma situação de insalubridade para todos, que pode ser evitado com um pequeno esforço. Portanto, ir ao Parque das Nações sim, fazer piqueniques sim, sim, e recolher o lixo também. Sim, mas estamos também a tentar que as papeleiras seja aumentada a capacidade para dar resposta também a um aumento que existe de consumo de produtos na via pública, nos jardins. Ana Jara, ao seu minuto. Então, muito boa tarde a todas e a todos, e sobretudo aos que nos escutam. Eu trago aqui um minuto relacionado com o da Carla, por coincidência, já explico porquê. Sim. Queria dizer que acho que já todos passamos por uma experiência que é de dificuldade de encontrarmos uma casa de banho em condições de higiene em Lisboa sem termos que pagar um café ou um bolo ou uma coisa qualquer para comer. No início de 2023, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou uma proposta do PCP para uma rede pública de WCs, casas de banho, sanitários, e nada aconteceu. Nada aconteceu que nós saibamos desde há um ano e tal. Eu tenho duas no desculpa. Eu não sabia sim, que sim, havia. Sim, mas há duas a serem montadas pela JCD Code no âmbito do contrato. Ah, mas isso é uma coisa diferente. Sim, eu já explico. Os sanitários públicos estão em vias de extinção. Era uma rede diria que era assim, eu pensava que estavam mais ou menos extintos. Sim, havia uma rede que foi implementada durante muitas décadas e que finalmente nos últimos anos decaiu. Há uma degradação muito grande, muitos deles estão fechados, alguns são pagos, Mas existem, e a nossa proposta era reabilitar e até compor a rede com mais alguns que pudessem fazer falta em alguns espaços públicos mais utilizados. E para a grande maioria das pessoas que circulam na cidade é uma dificuldade encontrar sanitários, é um problema concreto. Há outros grupos, taxistas, motoristas de TVDE, motoristas de transportes públicos, sobretudo pessoas que trabalham em horário noturno, polícias, seguranças, enfim, uma série de profissionais que têm problemas específicos e é que há muito tempo reivindicam a existência desta rede sanitária. Por exemplo, há praças de táxis que à noite cheiram muito a xixi. Pronto. Deve ser por causa disso. Exato, é uma poluição do espaço público. Que não há sítio para que é desnecessário, e há zonas que são constantemente mictórios a céu aberto. E há moradores que se queixam muito disso. Alfama, Moraria, enfim, há ali zonas clássicas até de vida noturna que são muito, muito chatas de morar por causa disso. Também pessoas que praticam atividade ao ar livre e outras crianças em espaços públicos, espaços verdes, em que não há um sanitário público. E portanto, isto é um problema de saúde. Um adulto precisa de beber 2 a 3 litros de água por dia e urina, obviamente, 4 a 6 vezes. E então, era muito importante haver uma rede de sanitários públicos para além de uma rede de bebedores. E aqui é que se cruza a questão do coletivo, que é a infraestrutura pública, porque é um coletivo muito interessante que tem vindo a reivindicar em espaço público, em praça pública. Aliás, o Instagram deles é muito interessante, porque eles têm uma série de iniciativas, construíram um sanitário público e andam com ele por vários espaços públicos que já tiveram sanitários. E eles são ligados a algum partido político, a alguma estrutura? Não, eles são cidadãos, alguns deles são artistas e, portanto, as reivindicações deles estão montadas de uma maneira muito interessante, performativa. Esta ação foi com o Vítor Balenciano no Chafariz e, portanto, eles têm ativado este pensamento e nós propusemos a proposta há mais de um ano atrás, estamos muito conscientes do trabalho deles e até eu fui já ver algumas das ações que eles produziram. Pronto, o que é que eu queria dizer mais? Isto é, como já disse, um problema de saúde pública. Nós, amanhã, terça-feira, os vereadores do PCP vão estar às 11 da manhã na Praça do Município, que tem 2 sanitários públicos, um deles está fechado, outro está aberto mal e porcamente, dependendo do dia e da hora, no parque de estacionamento subterrâneo. Vamos estar nessa praça a reivindicar esta rede que promove a saúde pública, mantém a higiene e a salubridade do espaço público e dá respostas às necessidades da vida cotidiana dos habitantes de Lisboa e dos trabalhadores e dos estudantes e dos visitantes da cidade, porque nós também não podemos olhar para esta cidade, enfim, seja lá o que ela for, uma cidade capital, que tem as ondas de turismo que tem hoje em dia, sem criarmos uma infraestrutura que acolha todo este fluxo. E, portanto, nós vamos lá estar com um sanitário. Às 11 da manhã. Às 11 da manhã. E apelamos também a todos que nos indiquem onde faz falta casas de banho públicas para podermos ainda incluir, irmos construindo esta ideia. E nem sabia que na Praça do Município, no parque de estacionamento, havia um sanitário. Carla, quer juntar alguma coisinha? Quero concordar 100% com o que disse a Ana Jara. Além de ser muito importante haver uma rede de bebedores, é muito importante haver uma rede de sanitários públicos. Queria apenas dizer, porque não ficaria bem comigo própria se não dissesse, que a Freguesia da Misericórdia tem 5 sanitários públicos a funcionar. Portanto, nós recebemos esses sanitários da Câmara Municipal de Lisboa, quando foi a reforma administrativa, fizemos obras em todos eles. Príncipe Real, Camões, Largo Trindade de Coelho, Mirador de Santa Catarina e São Pedro de Alcântara, que além de sanitário também tem a componente balneário público, que onde vão, aliás, muitas pessoas em situação de sem-abrigo tomar banho, uma vez que felizmente já não existem muitos moradores, para não dizer nenhum, sem casa de banho. E estamos a falar de sanitários geridos pela Junta de Freguesia, abertos todos os dias, de segunda a domingo, durante o dia, não é? A partir das 11 da noite não é possível, por condições de segurança. Têm que usar as casas de banho dos bares, onde compram as bebidas alcoólicas, mas durante o dia, moradores, turistas, podem utilizar estes sanitários gratuitamente, e temos sempre lá funcionários, porque eu sei que é um problema os sanitários públicos. Aqui há uns anos atrás, as pessoas só entravam num sanitário público se precisassem mesmo, porque as condições de higiene deixavam muito a desejar. E portanto, agora não é assim? Pelo menos nos que são geridos pela Freguesia da Misericórdia não são assim, e estamos a falar de 5 geridos pela Junta, porque depois há os outros móveis, como é o caso da Praça das Flores, na Praça de Taxistas do Príncipe Real também está lá um, mas esses são aqueles móveis. Carlos também tem dois, é isso? Estava a fazer sinal, a Junta de Freguesia do Prato de Nações tem um, sob sua gestão, junto ao Oceanário, que também tem uma procura muito elevada, como se calcula. Depois, no Parque Tejo, mais perto do início do Parque Tejo, há um que é gerido pela Câmara Municipal de Lisboa, há um outro mais à frente, junto ao Skate Park, que esse tem estado fechado e já foi recuperado há uns anos e foi, no fim de semana seguinte, vandalizado, todo destruído. Tem-se tentado com a Câmara Municipal arranjar uma solução, uma estrutura que sirva de apoio e possa, ou ter um quiosque ou alguma coisa que possa ajudar a manter ali a segurança e a vigilância. E era o que eu estava a pouco a dizer, no âmbito do contrato da publicidade que está neste momento a mudar paragens de autocarros e tudo isso, no Parque das Nações foram colocados dois sanitários que vão ter um custo de 10 cêntimos, salvo erro, ainda não estão a funcionar, mas foram colocadas duas estruturas perto de praças de táxis, que é um dos problemas que estavam identificados. Mas não são grátis. Não são gratuitos, e depois esta transferência de competências para as freguesias também traz diferentes perspectivas, quer dizer, diferentes formas de tratar a questão dos sanitários públicos. Sim. Há juntas que têm os sanitários pagos, outras que têm gratuitos, há preços diferentes durante a cidade. Pronto, a questão do contrato de publicidade é uma outra questão, porque normalmente isto devia ser um acréscimo a uma rede pública de casas de banho, não é? E, portanto, complemento. Mas a verdade é que está a substituir esta ação e esta ideia de rede, não é? São sanitários que muitas vezes são colocados em espaços com maior uso e que de facto são todos pagos. Isso não há dúvida. Vamos então ao nosso primeiro tema. A Câmara Municipal de Lisboa assegurou que existem respostas suficientes para acolher os imigrantes em situação de sem-abrigo junto da Igreja dos Anjos, que foram na passada, não nesta quinta-feira, mas na outra anterior, alvo de uma operação de identificação pelas autoridades. A Câmara de Lisboa garantiu então estas respostas. Diz a vereadora: não vamos continuar a ter esta situação, temos vários centros de acolhimento, a CML tem inúmeras respostas que podem ser dadas a estas pessoas. Quem eu disse foi então Sofia Ataíde. A Câmara Municipal de Lisboa levou a cabo uma operação com a PSP e a AIMA para identificar as pessoas que têm pernoitado em tendas junto à Igreja dos Anjos em Lisboa, e são cada vez mais, quem por lá passa vê isso mesmo. O Bloco de Esquerda exigiu a Carlos Moedas respostas para os sem-abrigo junto à Igreja dos Anjos. A vereação do Bloco em Lisboa exige formalmente ao Presidente da Câmara respostas de alojamento e sociais para estas pessoas, que diz são sobretudo imigrantes irregulares que têm pernoitado em tendas junto à Igreja dos Anjos. Num comunicado, a vereação do Bloco refere que, face à recusa de resposta na reunião de Câmara, submeteu um requerimento formal ao Presidente Carlos Moedas a exigir a abertura de respostas de alojamento e sociais para estas pessoas. Ana Jara, vou começar por si, foi a Ana que propôs, aliás, este tema. Digamos que falaremos de uma forma mais abrangente, porque há muitas pessoas em condição de sem-abrigo noutras zonas de Lisboa. A do Carlos Ardisson é uma zona também gritante, de uma proliferação, digamos, um aumento de pessoas em situação de sem-abrigo. No caso dos Anjos também parece que há muito mais pessoas agora, sim, recentemente, do que havia. Isto é um problema para as freguesias, é um problema para os moradores, e é um problema para estas pessoas, sobretudo, que não têm casa nem têm trabalho e que chegam a Portugal, algumas delas, nesta operação. A PSP identificou 5 timorenses, pelo menos, vítimas de tráfico humano. Portanto, conseguiu identificar 5 daquelas pessoas que chegaram e estão naquelas condições, depois de terem pago um balúrdio a traficantes, sim, não é? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que neste momento é uma realidade, a realidade que acontece em Arroios é uma realidade gritante na cidade de Lisboa e é não só de imigrantes, mas de muitos grupos. Portanto, há uma grande diversidade de pessoas que neste momento vivem na rua e são, enfim, servidas naquilo que a rede comporta, que poderia comportar mais no nosso entender, por esta rede de apoio às pessoas sem abrigo, de que a Câmara faz parte, com os centros de acolhimento temporário, enfim, que financia parcialmente. Neste momento, e eu queria falar da diversidade das pessoas que caem na rua e que acabam a viver na rua. Não é um tipo de pessoa, não é? Neste momento temos, para além das pessoas que tínhamos há 20 anos, quando este tema começou a ser cuidado na cidade de Lisboa de uma forma estratégica, que tínhamos as pessoas que eram... tinham problemas de aditivos, com álcool, com drogas, por aí fora, não é? Ou a perturbações mentais. Exato. Acresce uma série de pessoas que são vítimas de processos de despejo e que estas pessoas são pessoas funcionais, são trabalhadores e que vão, enfim... Ficam sem casa num momento para outro. Pode haver coisas muito simples como divórcios, enfim, morte de um cônjuge, morte de um familiar e as pessoas vão mesmo para a rua porque neste momento... O rendimento de alguém é insuficiente para pagar uma casa em Lisboa. Portanto, a maioria das pessoas tem rendimentos abaixo das rendas e isto é grave e devia ser tratado de uma forma estrutural. Como não é, temos então estratégias camarárias que passam por criar respostas que são episódicas e que são aquém daquilo que é o problema. E agora vamos aos anjos. Nós, no PCP, fizemos igualmente chegar um requerimento à Câmara com várias perguntas sobre aquela situação, que envolve, maioritariamente, população imigrante. É ali naquela zona da cidade que se aglomeram aquelas pessoas que não têm respostas habitacionais, chegam a Lisboa, mas não é possível arrendar uma casa e muitas vezes são trabalhadores também. Portanto, asseguram uma série de coisas. E, portanto, parte das nossas questões tem a ver com esse levantamento que foi feito das necessidades destas pessoas, com as medidas que a CML pretende tomar, enfim, até com uma questão que a CML colocou, que era a necessidade de reabilitar aquele espaço e, portanto, a necessidade daquelas pessoas terem que sair de alguma forma daquele espaço. É preciso sair, mas é preciso perceber para onde e é preciso saber em que condições. Pronto, e nós estamos preocupados com isso porque há ali também um apoio de refeições ali à frente, não é? Por isso é que tradicionalmente se mantinham ali alguns sem abrigo, algumas pessoas sem a situação de sem abrigo. Sim, há pouco eu estava a dizer que havia uma articulação a fazer com as instituições que neste momento cuidam desta situação dos imigrantes. Nós temos uma nova agência que é a AIMA, que tem... Que também esteve nesta operação. E que tem responsabilidades... Enfim, até na própria regularização destas pessoas. Sabemos que há uma junta de Arroios que neste momento está a dificultar estes processos. Enfim, é o que sabemos e nós no PCP temos muita consciência disto. Aliás, na última reunião descentralizada isto foi um tema debatido e portanto, queremos com toda a força que isto se resolva para bem de uma resolução conjunta deste tema. Depois, a questão estratégica em relação a estas situações, CATs, Centros de Acolhimento Temporário, sim. E outras respostas como o Housing First, neste momento há uma diversidade de respostas. Quando dizem que vos parece que a junta deste caso da rua está a dificultar, em que sentido? Dificultar os processos de reconhecimento das pessoas? Sim, em relação aos imigrantes que são muitos no conjunto da Sferexi e não estão todos nesta situação. Claro, claro. A junta tem dificultado um objeto que é fundamental, que é um atestado de residência. E, portanto, sem este atestado as pessoas não podem progredir no processo que as levará à regularização. Muitas delas têm trabalho e estão, enfim, a procurar regularizar a sua situação. E isso é bom para o país, isso é bom para nós. portanto, as pessoas poderem seguir a sua vida. Agora, isto é um problema, Ana, no, dos sem-abrigo, eu já percebi a sua questão em relação ao arroz. Eu só queria... É um problema tratado por várias entidades, tem que ser tratado, tem que ser todos, tratado pelo Estado, por várias pela entidades. Câmara, pelas juntas. Por... Sim, tem que ter respostas governamentais e gerais para o país, não só o tema de Lisboa, que é um tema pesado, porque é uma cidade onde há, de facto, uma realidade muito dura nesta relação com, como eu disse, do preço do alojamento e, portanto, há muita gente na rua e gente muito funcional que trabalha. Aliás, alguns deles, enfim, conhecemos... Eu conheço em Arroios, porque eu habito em Arroios, e conheço muita gente que se levanta às 7 da manhã e que sai para o seu trabalho e regressa ao fim do dia e vive numa tenda. Pronto. Falta de respostas. Mas depois também uma falta de prevenção de que estas situações possam ocorrer. E, portanto, os vereadores do PCP, pronto, eu sou vereadora do PCP, nós estamos muito, neste momento estamos muito a querer desbravar este território, e há poucos dias tive uma conversa com a presidente da VITE, que é uma associação que gere o Centro de Acolhimento do Beato, e ela dizia-me, faltam meios, falta sobretudo não deixar que as pessoas caiam nestas situações. E, portanto, há qualquer coisa de estrutural que nós temos que mudar neste momento, não é? E a lei das rendas, por exemplo, é uma das questões para os próximos anos, para podermos, enfim, sossegar um bocadinho com a onda de despejos cada vez maior, mas também depois termos uma estratégia concreta que tem que crescer em... De luta a esta Sim, situação. E eu queria dizer que ultimamente nós temos uma estratégia 2024-2030 que foi votada para ir à consulta pública na Câmara e que virá à Câmara agora muito brevemente, com todos os contributos, e que essa estratégia implementava a maioria das coisas fundamentais e gastaria de 2024 a 2030 70 milhões, mas que os 70 milhões só eram gastos no último ano, portanto daqui a dois mandatos. É só para termos atenção na forma como nós estamos a cuidar deste assunto e da forma como não estamos a prevenir, nem estamos a crescer às respostas que neste momento são claramente insuficientes. Carlos Ardisson, algumas, a sua junta também é, enfim, também tem a sua área, também é o Parque das Nações, também tem Sim, um acréscimo de principalmente, pessoas. Principalmente a Garde do Oriente, que está, quem por lá circula por dentro, que encontra, são à volta de 125 ou 250 pessoas que ocupam o espaço, todo aquele corredor que existe todo debaixo da parte do terminal rodoviário dos autocarros. Isto é muito complexo. Não sei se sinceramente acho que não há uma solução única, não é? Mágica e única que seja fácil de implementar. E a Ana, quando se referia há bocadinho, por exemplo, à dificuldade de obtenção do atestado, que há mais freguesias a fazerem, por exemplo, o Beato também sei que está a fazer o mesmo, as pessoas freguesias depois advogam exatamente, há uma situação que é assim, que as pessoas não venham para cá sem nada. Eu sou presidente de uma junta e nós agora temos um programa informático que identifica que se as testemunhas forem sempre as mesmas, ele dá-nos um alerta. Sim, ou se naquela residência se aparecerem muitas pessoas, e isso em Arroios acontece. Há centenas de pessoas a morar na mesma morada. E, portanto, se noutro mandato houve até quem. Mas a Junta não faz fiscalização. Mas alguém dentro, tem que fazer. Pois, mas a Junta não pode fazer fiscalização. Agora, a Junta não pode ser pedido que certifique que aquela pessoa mora naquele local, onde o computador diz que já lá estão inúmeras pessoas. O que a Junta não pode fazer é dificultar o processo. Mas a anterior senhora ministra, na altura, explicou que o processo de legalização até já nem necessitava desse documento. E é baseado nisso que eu sei que a Junta de Arroios está a proceder, tal como outras juntas também estão a ter essa situação. No Parque das Nações ainda não nos aconteceu, porque felizmente não temos tido situações que ultrapassem, que o ultrapassem é o normal. São mais as pessoas, temos muitas pessoas estrangeiras, aqueles, temos muita gente que necessita. Não, mas aqui nem sequer se detecta que há, não detectámos ainda um ou dois casos que chamámos a atenção e que a pessoa por si própria não voltou a comparecer. Agora, isto é muito complicado. Primeiro porque todos nós percebemos que há redes de mafiosos ou que alguém a ganhar com isto. Portanto, há pessoas que pagam isso também será difícil das misérias que têm, não é? Pagam para se deslocar para um país que lhes vende a ideia de que entram para Portugal ou entram para algum lado e vêm para a Europa. Mas aí as autoridades, tal como fizeram na passada semana. Sim, mas essas pessoas são vítimas, nesse caso, as pessoas têm que se. Mas as entidades. Não se pode. Há aqui uma coisa que é. Não se pode olhar para o Jardim dos Anjos, e eu conheço, eu morei no Desterro até aos 26 anos. Portanto, eu conheço o Jardim dos Anjos é o quê? É um sítio da igreja? É a igreja e aquela envolvente toda. Sim, aquela envolvente, sim. Não se pode achar que aquilo é normal estar tudo cheio de tendas. Porque quem mora lá ao pé, e mais não seja, porque nós humanamente olhamos para aquilo, não é normal. Agora, não é normal que quando alguém tenta fazer alguma coisa, e o que se tem tentado fazer é tentar falar com as pessoas, tentar encaminhar, tentar dar respostas às pessoas, o que também não é fácil, dada a muita procura. Este caso foi uma ação conjunta de várias entidades. Entidades, para que no início, AIMA, PSP, Junta, Câmara, Comunidade Vida e Paz. Agora, não se percebeu qual era o objetivo desta ação conjunta. Nós ainda não percebemos que coisas concretas é que Mas ninguém expulsou ninguém, como já há um ano, quando foi com o Papa, também a Almirante Reis o pediram para tirar as tendas para lavar e as pessoas também disseram, vão expulsar as pessoas que recebem o Papa, não sei o quê. Não é isso que agora há que ver uma coisa, isto é muito difícil de gerir um território em que o território está cheio de casos sociais, com tendas por todo o lado. As pessoas que vivem nas suas habitações, alugadas, compradas, não sei o quê, também têm direito a estar num local onde, para entrar em casa e saírem de casa, não têm que passar por cima da tenda ou não ter alguém. E isto é com o maior dos respeitos que eu estou a dizer. Não tenho qualquer sentimento xenófobo, não tenho qualquer... Fico. Mas esta ação será para isto, poder... Isto é... Este tipo de ações vai fazer-se mais... Para poder ajudar estas pessoas? É normal que se abordem as pessoas e que se percebam o que é que se passa. É normal que se tentem propor soluções. Infelizmente, não há um número de respostas e algo nunca foi tão grande. Sim, parece que e até tão engraçado. Até. Tão engraçado. Quando alguém do Bloco de Esquerda teve durante 4 anos o poder da ação social no anterior executivo da Câmara Municipal de Lisboa, agora se arroga a dizer que não há. Não há porque não foi feito. E, sejamos também claros, aí também sou honesto, é que é. A procura e o fluxo de pessoas que estão a chegar a Lisboa em situação de sem-abrigo e que ficam em situação de sem-abrigo é cada vez maior. E não há nas autarquias envolventes, na área metropolitana de Lisboa, respostas. Em Lisboa podemos dizer, não há respostas para todos, mas são melhores do que as respostas que não existem nos outros municípios. Portanto, se nós resolvermos os casos agora de 1000 pessoas... amanhã chegam mais 500 ou 1000 que se deslocam de outros municípios para cá. Portanto, isto é muito difícil. É muito difícil equilibrar as ações para tentar acompanhar as pessoas, não expulsar as pessoas, ou agir humanamente. E o ideal era que cada pessoa, que ninguém tivesse a permanecer na rua e tivesse, se por sua vontade quisesse ser apoiado e tivesse um sítio onde pudesse permanecer, dormir, estar, mas isto é muito mais complexo do que qualquer conversa aqui de café que se possa fazer. Carla. É muito mais, só para dizer uma coisa. Sim, para terminar. É que isto é sempre usado, e eu reforço sempre isto, sim. É sempre usado estas situações pelos extremos, que se crescem um à conta do outro, dizendo uns, e a solução não está nem num lado nem do outro, não é? Atirem-nos todos ao rio e matem-nos todos, nem deixem-nos vir todos, e isto é, não é. E acho que há um meio-termo. A União Europeia também já tomou algumas decisões. A União Europeia está a tomar algumas decisões, sim. Para em relação à entrada. Isto passa-se na Europa toda. Agora tem que ser, como já noutras alturas aqui falámos, a União Europeia tem que tomar uma decisão e tem que haver um... Isso em relação à abertura de fronteiras. Carla, eu ia justamente dizer... este parênteses agora final do Carlos Anderson, eu ia justamente dizer, dentro do espectro dos partidos democráticos, da esquerda à direita, todos parecem querer encontrar uma solução que seja uma solução humana, sobretudo para estas pessoas, que têm direitos, como disse a Ana Jara, e quando são vítimas de redes de tráfico, têm direitos, não é? São vítimas. Mas depois os caminhos para lá se chegar parecem ser um pouco diferentes, mas o que é certo é que nos últimos tempos, nos últimos anos, isto tem aumentado, e não é só cá. Eu outro dia vi uma reportagem em Paris, está... Em Nova Iorque também. Descontrole total em relação a pessoas sem abrigo que chegam à cidade e que ao longo do Sena, por exemplo, naquelas ruas onde a pessoa passeia à beira do rio, está tudo cheio de tendas também. Sim, bom, eu queria só aqui fazer uma defesa das instituições, todas elas, todas Estado, elas. Câmara Municipal de Lisboa e aqui Câmara Municipal de Lisboa, as várias câmaras que foram acontecendo ao longo do tempo, que não é por o problema se estar a avolumar, que está, efetivamente, aos olhos de todos, por motivos vários já foram aqui aflorados, não é por isso que podemos dizer que nada foi feito. Quer dizer, quem nos está a ouvir, parece que há um problema de crescimento sem abrigo na cidade e que nunca ninguém quis saber e nada é feito. Quer dizer, não podemos dizer isso. Existe a rede social em Lisboa e, portanto, foi sempre fazendo muita coisa. Foi sempre fazendo muita coisa. Não era muito pior, não é? Senão estaria muito pior. Não, pronto, porque há muito. Nós temos a rede social de Lisboa que é composta pela Segurança Social, pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que atuam a nível social na cidade, nomeadamente a nível da área do sem-abrigo, e portanto é dada aqui uma resposta conjunta por estas várias entidades às pessoas em situação de sem-abrigo, quer através dos centros de acolhimento, quer através do apoio alimentar, quer através de outro tipo de apoios. Portanto, existe um grande investimento. Ok, não é suficiente no momento presente face às necessidades que existem, mas existe de facto um grande investimento. Existem estruturas que estão operacionais. Exatamente, não e só em termos de verba, que é importante, não se faz nada sem dinheiro, mas há uma série de instituições. Eu estou-me a lembrar, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem um centro de apoio diurno aos sem-abrigo na zona do Caixo de Dré. Aliás, é por esse motivo que depois nós temos também tantos sem-abrigo na zona do Caixo de Dré. É assim. Como na zona dos Anjos também existem, portanto, zonas onde existem estruturas de apoio ao sem-abrigo, quer diurno, quer noturno, existem naturalmente muitas pessoas em situação de sem-abrigo e, portanto, existem várias entidades que prestam apoio, associações, não só a Vitae, mas a Crescer. Aliás, eu até acho que é a Crescer que dá apoio a esta zona dos Anjos. Eu não sei, confesso, a Crescer é que dá apoio à zona do Caixo de Dré e à zona da minha freguesia. Penso que também atua em parte da zona dos Anjos, mas isso não é relevante. Mas isto para dizer que há uma grande rede de apoio a esta população. Existem vários balneários públicos, uns geridos pelas juntas de freguesia, outros geridos pela Câmara Municipal de Lisboa. Aqui dizer, quando eu há pouco falei dos sanitários de São Pedro de Alcântara, que também tem uma componente de balneários, vai lá muita população sem abrigo, e só para corroborar aquilo que já foi dito, as pessoas que vão lá são, sobretudo, para não dizer a totalidade, pessoas que trabalham, pessoas que têm o seu emprego, trabalham, mas na construção civil, outras trabalham noutras áreas, vão lá tomar banho e depois vão dormir, pronto, enfim, na rua, porque dinheiro para pagar em uma habitação não têm, pelos motivos que todos sabemos. Agora, focando nesta ação em concreto que foi feita, eu acho que ficou bem claro o desconhecimento de todos nós sobre o objetivo desta operação. Sabemos que foi uma operação conjunta da PSP, da Câmara e da AIMA, mas não sabemos qual foi o objetivo em concreto. É um objetivo de diagnóstico, saber quem são as pessoas, de inventariação, digamos. Tentar inventariação não é o termo adequado, mas sim, saber, mas para... identificação das pessoas, saber quem elas são, com o objetivo encaminhar para respostas em concreto. Eu pensei que foi isso, mas... Era importante haver esse esclarecimento, porque de facto fica no ar se o objetivo é esse, saber quem são as pessoas para melhor as encaminhar e para denunciar situações de tráfico humano, não é? Que parece que também aconteceu. Foram logo nesse dia ou ou se o objetivo é apenas identificar quem está ilegal para proceder à sua expulsão. Quero acreditar que não é esse o objetivo. Mas porquê que o objetivo haveria de ser esse, Carla? Não sabemos precisamente, porque não foi feito o esclarecimento e não foram outras entidades, foram só estas três, PSP, Câmara e AIMA. Portanto, não foram as outras associações, a Crescer, a Vitae, outras, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, não temos conhecimento de terem ido as entidades que prestam apoio a estas pessoas e que têm as respostas. Acho que a comunidade para dar a estas pessoas. Estou a fazer confusão. Não sabemos. Agora, sendo só estas entidades, as pessoas são livres de poder interpretar, que o objetivo é identificar quem está legal e quem está ilegal. Eu acho que era importante a Câmara de Fato esclarecer, em breve, então. Esclarecer para todos estarmos na posse dos mesmos dados e para também não se criarem. Está mencionado aqui, várias instituições de caráter social também. Também estiveram. Sim, da Junta de Freguesia e de Arroios e de várias instituições de caráter social, para além da AIMA, da Câmara e da PSP. Bom, já vamos fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, vamos à segunda parte do Fórum Lisboa. Falámos das pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa, na primeira parte, e agora falamos das marchas populares de Lisboa, que serão candidatas à Lista Nacional de Património Cultural e Material. A Câmara realça que a inclusão no património não só reconhecerá a importância histórica e cultural das marchas, mas também vai contribuir para a sua preservação e promoção. António Proa, este é um tema que lhe é particularmente querido? António Proa chegou hoje um pouco atrasado, nós explicámos que ia chegar, já chegou. É, por e agora obrigações tem a palavra. Da Assembleia Municipal. Por obrigações da Assembleia Municipal, faço sempre exatamente. Com gosto. Mas, relativamente a este tema, a Câmara propôs a inscrição das marchas populares de Lisboa no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Eu conheço bem este tipo de processos. O último de que Lisboa teve foi atriz à Câmara, foi a inscrição da Arte e Saber Fazer da Calçada Portuguesa, precisamente na mesma categoria, Património Cultural e Material, e este passo parece-me muito importante e deve ser valorizado, por várias razões. A primeira, porque as marchas de Lisboa, as marchas populares de Lisboa, são de facto parte da identidade da cidade de Lisboa e são especialmente parte, nós já temos feito, aliás, todos os anos, quando nos aproximamos do mês de junho, falamos inclusivamente em Alfama, na sessão especial que costumamos ter ao vivo sobre as marchas de Lisboa. E a Carla já ganhou uma série de vezes mais marchas. Bom, eu ia-me guardar mais à frente para guardar. A Carla tem de facto o privilégio. Uma espécie de campeã de ter, das marchas, de não é? Ter marchas que ainda para mais são bem classificadas. Mas dizia eu que isto é importante porque as marchas de Lisboa significam uma parte de Lisboa que está em risco, de facto. A autenticidade, aquele tradicionalismo bom que Lisboa tem, da ligação das pessoas aos bairros, das pessoas que vivem, que fazem vida de bairro, são bairristas, traduz-se, não é? Traduz-se muito neste momento alto da vida da cidade. E nós sabemos que isso nos bairros de Lisboa, os bairros mais populares, isso de facto está em risco, há muita gente a sair, obrigada a sair dos seus bairros, e isso promove algum risco de se perder esta autenticidade e também as pessoas que sejam sensíveis e que tenham a disponibilidade e a vontade para participar, porque isto é um processo, a Carla melhor do que eu explicará, mas isto é não é só a noite do dia 12 de junho. Claro, tem muito, isto envolve um ano inteiro de treino, de investimento, muitas horas gastas nesta preparação, e portanto isso deve ser protegido e valorizado. E esta inscrição ajuda para tem isso. Esse significado. É precisamente a valorização desta parte da identidade cultural de Lisboa, e eu não conheço a proposta em concreto, é ainda nesta fase ainda uma proposta de inscrição, não é ainda o reconhecimento. E quando que é que se aparente. Vai saber? Eu não sei. Se a experiência que eu tenho é uma experiência muito positiva, porque foi um processo que demorou muito pouco tempo. Estes processos às vezes demoram algum tempo. Só uma nota curiosa, a responsável científica pela investigação e, portanto, que montou este dossiê de candidatura é precisamente a mesma que conduziu o processo de candidatura à calçada portuguesa, é a professora Marina Pignatelli, de quem eu tenho excelente opinião em termos profissionais, e, portanto, uma coisa estou certo, a candidatura está seguramente bem instruída, sei que teve o envolvimento de muitas entidades, das associações, e, portanto, agora levará o tempo que a ex-Direção-Geral do Património Cultural levar a avaliar e a depois inscrever. Agora, o que eu quero sublinhar é a importância que isto tem para a cidade, para valorizar e para salvaguardar também esta tradição cultural da cidade de Lisboa. E agora, se calhar, como temos muito pouco tempo, fala só um bocadinho a Carla, porque a Carla já venceu as marchas. Aliás, isto é levado tão a sério que o ano passado foi impugnado o primeiro prémio, puseram em tribunal, nem sei em que é que isso pois, ficou. Mas houve, depois chegou ali umas guerras sim, feias. Sim, eu também não sei. O que eu também sei é que na noite das marchas eu celebrei na vocês minha ganharam. Freguesia o primeiro e ficou segundo lugar, o segundo lugar, o Barro Alto ficou em segundo lugar. Não se noticiou lugar. Que perdessem os lugares, portanto isso não aconteceu. Não, pronto, mas, mas as marchas de facto são vividas com grande empenho, com grande garra, grande energia, como o António Proa aqui disse. As pessoas que participam nas marchas vivem mesmo muito isto e é por isso que depois na noite, na manhã já das marchas, enfim, existem lugares que são contestados, existem reclamações muitas sim. vezes em tribunal, mas isso só demonstra a vitalidade que as nossas marchas têm e de facto é importante não esquecermos que não obstante as dificuldades com a saída de moradores, nomeadamente dos bairros históricos, tem havido um grande esforço por parte das coletividades de se manterem as marchas e o facto de se querer tornar as marchas de Lisboa como um património pode evitar que daqui a uns anos venham empresas fazer as nossas marchas, porque isto são claro. Riscos que nós claro, corremos claro, claro. E portanto porque já está sendo tão grande e tão profissional um pode acontecer. Material da nossa cidade já não vai acontecer isso. É uma garantia, garantia de que não corremos que não esse risco, portanto eu só posso saudar esta candidatura e desejar que tudo corra bem. E desejar que tudo corre bem. Vamos ao fado, Carla. O fado, e precisamente... Agora, a Ana Jara e o Carlos Ardisson ser... neste tema não falaram, estamos de acordo, mas, estamos também, de acordo. Mas estão de acordo. De acordo. E em solidariedade com outros bairros da cidade, não é? E, portanto, uma vez que a Bica e o bairro Alto são os vencedores neste momento, e, portanto, eu dedico o fado a um bairro vizinho, ao bairro de Alfama, e, portanto, o fado que eu trago é Fama de Alfama, de Ricardo Ribeiro. Ricardo Ribeiro. Temos um podcast em arquivo.org e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, já sabe, repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Tenham medo da fama, tal fama mal afamada. Não tenham medo da fama, tal fama mal afamada. A fama às vezes difama gente boa, gente honrada. A fama às vezes difama gente boa, gente honrada. Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio. Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio e cantar ao desafio no castiço, bairro antigo. E cantar ao desafio no castiço, bairro antigo. Vamos lá, como lhes digo, iam de ver de madrugada como foi boa noitada no velho bairro da Alfama. Não tenham medo da fama, da Alfama mal afamada. Não tenham medo da fama, da Alfama mal afamada. sei que o mundo falava, mas por certo com maldade. Eu sei que o mundo falava,